entrou no quarto. Saiu suado, emocionado, catando a roupa e a chave do carro, mas esqueceu o coração. Em cima daquela cama eu fui dar uma de bonzão. E adivinha quem falou que ama? Eu tô envolvidão. Olha o rei dos perdidos mandando saudade, localização. Eu tô envolvidão. Logo eu que pensava só em sacanagem, envolvi o coração. Eu não queria, mas fiquei envolvidão, envolvidão, envolvidão. Eu não queria, mas fiquei envolvidão, envolvidão, envolvidão. Luiz Andreoli. Esse é o curioso caso do solteiro que entrou no quarto. Saiu suado, emocionado, catando a roupa e a chave do carro, mas esqueceu o coração. Em cima daquela cama eu fui dar uma de bonzão. E adivinha quem falou que ama?